venha ser o nosso passageiro especial no bonde das marcantes, no bonde das marcantes. E no comando, os DJs Brás e Wesley, Brás e Wesley, que agradecem a honrosa presença de cada um de vocês, de cada um de vocês. Banda W7. Olá, amigão, me diga dançar, como é que é? Do início ao fim. Se muito assim, como é que é, meu irmão, assim, ó? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi, meu... Mete ficha, Piglo, bora ver, Piglo. Jogue pra Cris também, hein? Olha o showman, chegou agora, showman. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Nem tchum. Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta. Dia 16, hein, Chico? Um fraternização de caceteira, meu São Antônio. Diz que eu deixo, que eu deixo. Volta a ser como era antes. Agora, bonde das marcantes. Eu deixo. Banda da Saudade quando eu era sete. Não fale mais do meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Se me esquece e some, se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Vamos dançar! Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Você ninguém, o showman também curtindo a sombra aqui na área. Ele, você do Caio do Rock, viu, Caio? Um abraço, irmão, como é que é? Fazer, sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Oi, flor. Desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. E eu viajei no seu perfume. Como é que tá minha flor? Como é que é, flor? Ei, flor. Desculpa a rosa branca e a margarida. E você não viu, viu, viu? Com a nossa forte DJ Braz e o Ed, nosso bonde das marcantes. Ela caiu de um paraquedas na minha vida. Vamos dançar, como é que é? Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não, se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não, se eu machucar só um pouquinho. Junto, chega. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Vamos dançar assim. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. Vem dançar, vem, pai, vem. Me deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Olha de pegar o pedigree e dançar. Eu vivi. Esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Como eu quero esse amor me entregar. Vamos dançar! Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Robertinho, hoje nosso show, viu, Robertinho? Tira a cabeça,

parece que tenho um coração de pedra. Deixa eu passar a próxima vez pra você do Max Tavares. O homem da 2D. 2B na área, meu irmão, como é que é? Tô passando o Max Tavares por aqui, meu irmão. Abraço, meu irmão, como é que é, meu irmão? Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a torcer. G da Sacramenta. Tô aqui, mas... Tá do sindicato dos safadões, né, G? Diferente. Que abraço, meu irmão, como é que é? Me faça desistir da gente. Dona! Dona da ação. Pra sua sorte, você também é a dona do meu coração. Dona da razão. Até errada, você dá um jeito de ganhar na discussão. Dona da razão. Pra sua sorte, você também é a dona do meu coração. Dona da razão. Até errada, você dá um jeito de ganhar na discussão. Tá cansada de dizer, mas você sabe que eu amo você. De amor, procurei remédio na vida noturna, uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor, só com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que tava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente eu me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Boate azul, papai, aí, ó. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A bandida. Na flor da noite na boate azul. Se machucar, então bacana, aproveitão. Aí, Pingu das Marcantes, como é que é, meu filho? Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica, por favor. Meu parceiro Max Tavares, tá 2B com a gente. Quem criou nossa logomarca, né, bicho? Ação. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Diz aonde, onde? Naquela noite, quando eu te liguei. Diz pro Eja se foi bom ou foi ruim, diz aí, diz aí. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Cid Alencar. Um abraço, Minha Preta. Um abraço forte do DJ Brás e Wesley, pai. Valeu. Começo e fim, só não consigo entender porque você se foi assim, sem motivos e sem razão. Acho que foi fantasia ou armadilha da paixão. Você entrar em minha vida e sair como um furacão. E agora? E agora? E agora, Sulamã? Agora tenho que me fazer, vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver na solidão. Bonde das Marcantes. Oh, oh, agora tenho que me refazer, vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver. Sucesso, uma pergunta assim legal. Se é pra falar, bora falar de amor, então se bora. Bora ver. Pra se falar de amor, tem que se amar. Bonde das Marcantes. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. É 100%, DJ Braz e Wesley. É G3, papai na parada. E aí, Genivaldo, garoto? É Bonde das Marcantes. É Sandra. Sandra Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Você não viu o Castelo do Chico do Chicago, né, Chico? É 16 e 9, viu? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Eu sou a mais curtida do Brasil. Olha, irmã, é nós. Simbora, então. Desde quando vi você chegar? Bonde das Marcantes. Foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Ficha, vai! Toca pra mim, valsão. Não deixa esse amor morrer na solidão. Eu quero com você viver um grande amor. É um bandas marcante do Sona Márcia daquele jeitinho, meu irmão. Do jeitinho que nossos passageiros dão lá, falou. Marcante assim, marcante. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. E tem que ser! Tem que ser você. Vou te esperar no bonde assim, ó. Vou te encontrar no super transação. Pra gente se amar. Ao som do campeão. Com DJ Hildon e DJ Denilson. Na tenda eletrônica. Eles vão te envolver. Marcante, marcante, marcante, marcante, marcante, marcante. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti. Não se expressar. Por ti, por ti. Por ti, não sei expressar. Olha meu bonde, como é que é, Sulamar? Por ti, eu menti. Bonde das marcantes. Eu chorei, já sofri. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada e vou navegar. Na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando e deixo meu amor. Vamos curtindo essa segunda, o negócio, como é que é com o DJ Braz? Lá fora a saudade é de logo voltar. Eninho Chume na área! Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar, o sol e o luar, o sol e o luar. E o nosso mundo das marcantes, sempre trabalhando em nome de Ricardo Extintores. Tô passando Ricardo, é nóis, Ricardo Bill, fechadão com o nosso bonde das marcantes, parceiro. Simbora! É marcante que tu queria? Então toma aí, ó. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. tamanho de showman. É tão grande. Toma-te. Minha paixão. Eu desejo de te amar. Bonde das Marcantes. Não me canso de falar. Que eu te quero. Que eu te quero. Baby, baby. Baby, baby. Juro, te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo. Brigar com o mundo. Baby, baby. Sou louco, seu amor. Sonho provar seu sabor. E é o que mais quero. Quero. E tu é, Ninho? Eu sou sincero. Sou louco por você. É o preguiço, senhor. Pode pegar o preguiço de meio desse saco de gibraço. Como é que é? Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta, uma foto, passa telegrama, não faz eu sofrer assim. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta, uma foto, passa telegrama, não faz eu sofrer assim. Eu vivo noite e dia procurando por você. Faz tempo, muito tempo que a gente não se vê. Eu lembro do seu rosto quando a gente se beijava. Era quente, muito quente o beijo que você me dava. Eu vou perambulando pela estrada, vou andando de trem, de caminhão. O que importa é o coração. Eu lembro do seu rosto quando a gente brigava. Era forte, muito forte o tapa que você me dava. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta, uma foto, passa telegrama, não faz eu sofrer assim. Ei, amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim. Manda uma carta, uma foto, passa telegrama, não faz eu sofrer assim. Sei de novo com essa história de me amar. Tanto papo furado, querendo me conquistar. Eu não vou dar bobeira como da primeira vez. Você passou a rasteira, não foi justo o que você me fez. Pra dançar, como é que é? Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor, vê se você me deixa em paz. Goodbye, amor. Meu amigo Bigode, Gil Rodolfo. Cara da Fox Turismo, Gil Rodolfo. Amor, amor. JP do LED, a parada. Amor, amor. Então adeus, tchau, até logo, baby. Goodbye, amor. Goodbye, amor. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas ficou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou. Seu amor, hoje por ela não sinto nada, não. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou, seu amor, hoje por ela não sinto nada, não. Porque de repente você pedi você em minutos, me deixou tão só. Não sei porquê. E magoou, e magoou. Me magoou meu coração. Robertinho, seu Big Pod, me abraça forte, beijo, Brás. E hoje tá aqui, hoje curtindo nosso bonde, né, Robertinho? Meu dança aí do Ais, o Mete Ficha, Edson. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, vamos virar a situação entre você e eu. Vejo um brilho diferente vagando em teu olhar. Sei que estás carente e querendo me amar. Tenta provar que o que senti por mim é filha, quer? Quero. Quer um bandido, né? Amor sincero, não é, papai? Ilusão, tocaste bem fundo no meu coração, com muito carinho e muita paixão. Mete ficha, Vico! Mas só vou amar quem me ama e der valor. Bonde das marcantes. Quem acreditar nas suas juras de amor. Parceiro Chico Chapin, você não viu, Brás? Próximo dia 16 de dezembro tem a confraternização da equipe dos caceteiros do Santo Antônio. E o bagulho não vai ser doido, mano. Oi, mano, direi. Vai ser assim, ó. Oba! Vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Bonde das marcantes. Vou te procurar. Esta carta pra dizer: estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências, fingir para o mundo que tudo está bem? Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar do coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar, nem mesmo saber. E tchau, amor, e tchau, amor, e tchau, amor. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Oh, nessa cintura. Oh,

essa música assim tão especial. Rapidinho, Romário, rapidinho, Romário. Do meu coração, até que essa voz não me é estranha e demonstra tanta paixão. Segura, segura! Aí, DJ Wesley! Nananina, ninané, eu vou dançar. Nananina, ninané, no da pisson. Nananina, ninané, eu vou dançar. Nananina, ninané, no da pisson. Aí, DJ Wesley! Alô, DJ Wesley! Eu te tirei pra dançar nessa festa. Você gostar? Bora, Salamã! DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra mim, mas logo notei teu olhar. Minha deusa, oh, oh, me encantava. Oh, oh, DJ Eduardo tocar uma canção legal. Eu te conheci. Essa canção só pra dizer te amo é um convite pra voltar com loucuras e seduções, meu amor. Eu quero. Olha o bote! É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Como se toca marcante, DJ. Olha o bote das marcantes. Vem me abraça, me beija, lindo. Me ama. Ouça-me, pare, não vá embora. Olha, Nelsinho. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver. Olha o carinho, meu amor, eu vou chorar. De paixão, não me deixa assim. Será se você ainda me ama? Você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. De corpo. Doce beijo, você me deu. Doce beijo, você e eu. Doce beijo, quero te amar. Vou machucar! Alô, DJ Wesley. Mostra como se toca marcante, DJ. O som das marcantes. São motivos pra sonhar. E eu me encontro só. Penso em você olhando o mar. Só brisa a me tocar. Como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sustos. Meu parceiro Elisson curtindo o som das marcantes. Elisson! Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar.